enquete realizada com os alunos de comunicação social da Universidade Federal do Paraná. O assunto foi cadastros na internet. Eu não acho um saco ter que ficar checando aquelas paradas da... você iria receber notícias sobre o que, não sei o que, aqueles tão atualizados. Gosto de cadastros, eles através deles podem passar todas as suas informações e eu confio na credibilidade dos sites que pedem o cadastro, até porque geralmente os sites que eu me cadastro são de compras ou de sites de ajuda comunitária, enfim, então eu gosto, confio, demora um pouquinho, mas eu acho legal e acho um interessante banco de dados e acho funcional, enfim, acho legal. Eu tenho acesso constante à internet já faz uns 5 anos e em todo esse tempo eu só fiz 5 cadastros na internet e eu não tenho paciência de fazer novos. Já fui convidado para vários sites de amigos, como diz a Bernadette, e ainda não me cadastrei nenhum, só estou dentro do Yorgurt. Né? Por que você não gosta de preencher cadastros? O que você acha chato? Você não tem saco? Eu não tenho paciência para preencher todos aqueles pequenos dados, tipo, não basta simplesmente colocar o meu nome e o teu endereço de e-mail, eu tenho que preencher milhões de coisas. O que mais te incomoda quando te pede assim no cadastro? Eu acho que a mesma coisa que o Bonassoli falou ali, de ficar, ter que despreencher as opções lá. Eu faço milhares de cadastros, apesar de não confiar em nenhum deles, assim, de achar que as minhas informações vão ser usadas contra mim, assim, por alguém algum dia, assim. Eu faço, mas eu não confio na credibilidade deles. Mas por que você é tão sem cautela? Não, na verdade, assim, eu acho que ou através dos cadastros ou através dos teus acessos as pessoas conseguem te monitorar. E é o Big Brother? É, mais ou menos. A gente não está em 1984, mas então você tem medo de uma inteligência maior que estaria monitorando todos os cadastros feitos na internet? Talvez não isso, mas com certeza há uma possibilidade aí, eu acredito nela, dos caras rastrearem o que você acessa, assim, e através disso conseguirem montar o teu perfil, assim, através das coisas, das informações que você requisita na internet, eu acho. O que você tem medo que eles façam? Eu queria falar muito, o que eles façam é ficar mandando e-mail desagradável, ficar mandando e-mail desagradável pra gente, tipo, enlarge your penis, até mulher recebe enlarge your penis, cara. E eu sempre gosto de receber um enlarge your penis. Ah, eu gosto, porque, eu gosto de... Não, eu gosto, são e-mails divertidos e... Lógico, a partir do momento que eles começam a entupir sua caixa postal e tal, aí fica complicado, mas fora isso, eu não acredito num plano estratégico mundial de quererem... prejudicar você e que vão invadir sua vida. Não, não. Você acredita que existe um plano estratégico mundial de aumentar o pênis da população mundial? Acho que talvez, né? Estou vendo mulheres muito insatisfeitas. Eu acho que isso está propiciando... Não.